Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Aê! Salve, salve, amores, amoras. Eu sou Joyce da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E para não ser diferente aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos e doses de garrafadas, com as minhas companheiras de parceiras de núcleo também, dê um salve aí, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Fafi Prado. Bom dia, salve, salve, Sueli Ribeiro. E temos a honra de receber a mestra Josiara Souza, mulher preta, mãe, natural de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, graduada em pedagogia. É filha do mestre jongueiro José Gomes de Moraes, Tijuca, nascida em solo jongueiro, cercada de mestres, aprendeu com dia a dia. Jongo sempre fez parte do seu cotidiano, cresceu nesse reduto, solo fértil de jongo, onde jongar é tão natural quanto qualquer necessidade básica. Mudou-se para o interior de São Paulo, em Indaiatuba, e trouxe consigo essa herança passada de geração para geração, trazida de seu avô, que nascera na senzala e vem sendo passado de pai para filho e que até hoje perpetua. Mantém um trabalho de resistência na cidade onde reside e vai onde o jongo a levar, difundindo essa cultura que ajudou a construir a história desse país. Olá, todo mundo que ouve. Meu nome é Josiara. Já de antemão peço desculpa pela voz. Estou com um probleminha na garganta e achei que podia tomar um sorvete, deu no que deu. Bom, mas vamos lá. Meu nome é Josiara, como foi falado, sou jongueira, né? Assim como a Joyce disse, sou jongueira desde que nasci. Aprendi o jongo com meu pai, que aprendeu com seu avô, que aprendeu com na senzala. Meu avô nasceu na lei do ventre livre, né? Mas os seus pais ainda eram escravizados. Jongo. Jongo é uma cultura popular hoje. Popular não. Necessária, né? Como a Joyce mesmo falou para mim. O jongo é uma cultura que nasceu da necessidade dos negros que foram escravizados a se comunicar. Eles se comunicavam através dos versos cantados, metaforicamente cantados, através dos gestos nas rodas, através dos fatos e acontecimentos dentro da roda de jongo. Com os pés, eles sinalizavam a rota de fuga, o caminho a ser seguido, se para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Todos esses movimentos eram pensados e só entre os escravizados que sabiam daquela trama dentro da roda de jongo, entendiam o que estava acontecendo. O jongo era cantado em banto, que é uma tradição banto. Então, ele era cantado na língua que só eles entendiam. Então, os senhores de engenho não entendiam o que estava sendo dito. E assim, eles conseguiam bolar uma trama para a sonhada liberdade. E hoje falaremos sobre o jongo. O que é o jongo? Belíssima apresentação, mestra, já começou com tudo nos dizendo aí, né, um pouco desse histórico, né, do jongo, né, e eu acho que a gente pode dar continuidade falando mais ainda, né, a respeito dessa cultura afrodiaspórica tão importante, né, motivo de resistência. Não somente motivo, mas resistência, né? Formas de resistência, né? Forma de resistir, né? É o jongo, né? Eu acho que a gente pode dar continuidade, mestra, falando dessas Áfricas, né, que chegaram aqui no Brasil, né? Cultura banto, como a senhora bem colocou, né? Lembrando que banto foi uma palavra usada para designar muitos povos, né, uma palavra que designa essa cultura étnico-linguística, né, ou seja, que são semelhantes e não iguais, né, para falar de muitos povos desse continente africano, e eu estou me referindo aos povos centro-sul desse continente africano. Né. É, e também para a gente falar, mestra, dando continuidade, dos mestres Kumbas, né, os mestres Kumbas tão presentes nas rodas de jongo. Eu acho que a gente pode dar continuidade por aí, mestra. O jongo é resistência. Nós somos resistência porque nós somos o jongo. O jongo resistiu, nós resistimos ao navio negreiro e resistimos à escravidão. Resistimos e reexistimos. Né? O jongo, ele nasceu, eu falei que ele nasceu dentro das senzalas. Ele começou nas colheitas de café. Quando os negros escravizados saíam para a colheita de café, já, a partir dali o jongo já começava. Existia toda uma trama dos mais velhos, dos mais novos, de colocar os mais velhos longe da entrada das roças, do lavouro. Eles eram colocados lá no final. Vamos supor que seria uma roça de café, os mais velhos, as mulheres e as crianças começavam do final para o começo. Os mais novos e fortes eram colocados na entrada, bem na frente, bem na visão de quem tomava conta do trabalho. E ali naquele trabalho, eles iniciavam um canto, canto esse ditado em banto. Canto que não era entendido por quem tomava conta. E o que eles faziam? O que era esse canto? Já eram palavras faladas? Por exemplo, se o capataz fosse entrar na roça de café, eles começavam a cantar e vem o capataz. E esse canto chegava mais rápido do que as pernas do seu senhor. Passava de uma boca para outra até chegar lá no final da roça de café, onde estavam os mais velhos, as mulheres e as crianças. Mulheres e crianças essas que faziam o trabalho com menos velocidade. Mais velhos esses que não aguentavam mais o trabalho. Então eles estavam sentados com seus samburás, esperando o café. Porque os mais velhos aqui na frente, eles derriçavam o café, passavam de uma cesta para outra, até chegar naquela última cesta de café, que era dos seus mais velhos. Ou até completar a cesta de café do mestre, das mulheres e das crianças. E quando o senhor que estava tomando conta do lavouro chegava lá no final, as cestas já estavam abarrotadas e cheias e dando a impressão que eles estavam trabalhando na mesma velocidade. Complementando aqui, mais velhos esses, que os mais novos, as mulheres e as crianças, tinham o maior respeito. Os mais velhos eram os seres iluminados, os seres mais respeitados dentro da comunidade negra, da comunidade africana. Eles eram os mestres, os conhecedores, os donos dos saberes. E todas as arquitetações, todos os planos arquitetados eram ou feitos pelos mestres, pelos mais velhos, pela sabedoria dos mais velhos, ou criados pelos mais novos, mas passando pelos mais velhos e eles ajustando, vamos dizer assim, ajustando as melhores condições e as formas de fazer. Nada se fazia sem que o mestre, sem que os mais velhos dessem o seu aval. Então, tudo era feito através da bênção dos mais velhos, da bênção dos mestres, dos detentores do saber, porque eles sabiam. Porque eu vou falar agora do tempo de hoje. Na minha casa, qualquer atitude que fosse ser tomada, primeiro a gente tinha que perguntar para o meu pai. Os meus primos, as minhas tias, tinham que perguntar primeiro para o mais velho da família. Isso ainda acontece. Se a gente está numa roda de jongo hoje, é a minha forma de conduzir. Se tem uma pessoa mais velha na roda, se ele for jongueiro, a palavra é dele. Ele inicia, ele fecha, ele fala como que vai ser. Se ele não for jongueiro, ainda assim, toda a roda antes de começar o jongo, a gente pedir licença à terra, pedir licença aos ancestrais. Toda a roda, enquanto faz o canto de abertura, cumprimenta aquele mais velho. Porque a gente tem noção que os mais velhos são os Kumbas. Eles já viveram mais que a gente, então eles têm um saber a mais que o nosso. Então, assim, a palavra de um mais velho, se ele chegar e falar, para que não vai acontecer, para que não vai acontecer. A gente não tem, a gente foi criada de uma forma que não tem direito nem de perguntar por quê. É porque ele falou, acabou a conversa. Então, essa é a forma de criação. Os meus filhos foram criados assim, eu fui criada assim. Para vocês terem uma ideia, eu fumo. E eu não fumo na frente das minhas irmãs mais velhas, por conta do respeito, porque elas não gostam. Elas não gostam por quê? Porque elas não gostam, acabou. Eu não tenho, a criação é essa, não tem que discutir com o mais velho, porque o saber é deles. É o jongo também, o saber é dos mais velhos. O respeito e toda a proteção é para os mais velhos, que começaram lá dentro dos navios negreiros. Nossa, mestra, espetacular. Na minha casa eu fui criada do mesmo jeito. É até hoje. Mamãe é assim, minha avó era assim, né? Minha avó, que na qual eu resgatei aqui uma palavra que ela usava muito, né? Que era bulimento, né? Bulir, bulinar, né? Esse verbo, né? Ela usava muito esse verbo. E era a mesma coisa, sabe? E até hoje, com 46 anos, aonde estiver os meus pais, os meus tios mais velhos, pede a bênção, entendeu? Pede a bênção. E que cultura, né? Que coisa linda. Justamente por conta desse lugar, de que os mais velhos, eles são os detentores do saber. Eles viveram mais. Eles têm precedência perante a vida, porque eu estou aqui, porque eles vieram antes. Muito lindo. Su, é com você. Ai, amores e amoras. Tô aqui de boca aberta. Mesma coisa também, Joy, e mestra, né? Na minha família também. Tem que pedir a bênção. E eu, quando era criança, assim, né? Eu ficava meio. Não entendia muito bem aquilo. Nossa, o jogo do maior valor. Mestra, que linda a sua fala, né? E essas falas, que jogo é uma cultura necessária. E trazendo o jogo contra tramas, arquitetações, né? Tecnologias de vida. Sem jogo, não teria abolição, né? Desconstruindo também, destruindo essa história colonial de que a abolição é uma benfeitoria, né, da princesa. Queria, por favor, que a mestra falasse um pouco sobre a importância do mato, da floresta, né? Da folha no jogo, na existência do jogo. E como que é esse desafio hoje, né, com essa relação em que esse capitalismo, ele traz essa relação da gente separado da natureza, de alguém como domina, e não alguém como convive e vive junto, né? Então eu queria, por favor, que a mestra comentasse um pouco o mato no jogo, a floresta, né, a folha dentro do jogo. Bom, as folhas. Sem a ajuda da natureza, nada tinha se concretizado, porque a força vem da natureza, né? Então, os mais velhos nos ensinaram a tomar banhos de folha para qualquer atividade, né? Para se sentir bem, a gente toma um banho de folha. Para relaxar o corpo, para tirar uma dor, a gente toma um banho de folha, né? Para o corpo responder bem, a gente toma chá de folha, a gente bate folha no corpo para que as folhas nos reenergize. Com o jongo, as folhas eram muito importantes. As folhas, elas eram usadas para reenergizar. As folhas eram usadas para marcar o caminho. As folhas eram usadas para mudar a rota e enganar os feitores. Sabia-se que, por exemplo, quando fazia-se um jongo, né, para sinalizar as fugas, que marcava-se as batidas do tambor, batia-se três vezes, outra senzala estava batendo no mesmo toque, eram simbologias, eram códigos, né? Códigos avisando como seria. E um tambor, a batida de um tambor, entendia a batida de outro tambor e se conversavam através dos toques de tambores. As folhas, aí fazia-se uma rota de fuga por dentro de uma mata. Então se sabia que tal folha tal era a rota a se seguir. E outro grupo amassava-se outro tipo de folha para sinalizar que o caminho que foi feito era aquele e enganava-se os capatazes. Então, por aí vocês vão vendo a importância do mato, a importância da floresta, porque ia-se para a formação de quilombos no meio da mata. E era um caminho que somente os escravizados conheciam por conta das folhas. Passava-se, abria-se uma clareira de um caminho para que os feitores, os capitães do mato pudessem entrar, e ali criavam-se armadilha com outro tipo de folhas, com folhas que faziam comichar o corpo, arder os olhos, porque grande conhecedor, quem conhecia esse tipo de erva e de folha? Os grandes mestres, os nossos mais velhos. Então até as armadilhas para se pegar, né, os nossos malfeitores eram feitos através das folhas. E até hoje a gente se cura através das folhas. Bem pouco a gente usa, né, essa, a empresa farmacêutica que pegou as nossas folhas e fez dela esse comércio horrível. É interessante que o meu marido é baiano, mora no Recôncavo, e eu vou sempre lá visitar, né, a família e tal. E no começo do ano eu estive lá e eu trouxe muda de bezetacil e de novalgina. E as pessoas, quando vêm aqui em casa e eu falo, ah, eu vou tomar uma novalgina que eu tô com uma dor de cabeça, e aí eu faço um chá. Novalgina? Fala, ou você acha que nasce um pé de comprimido? Não, é a partir dessa folha, só que ninguém dá valor, né? Pouquíssimas pessoas preferem tomar um comprimido do que tomar uma folha. Mal sabe elas, né? Quanto a química é feita naquele comprimido, e aquela ali não, é a essência pura. Então a gente parte da essência pura que vem das folhas, que vem do mato, que vem da energia da terra, que faz com que as folhas possam brotar e nos dá consciência, nos dá força para resistir e continuar na luta. Mestra, quanta sabedoria! Eu peço a benção, peço a licença para entrar aqui nessa roda de bulimentos, né? Como a gente gosta de dizer. E queria colocar que eu me senti muito bulinada enquanto ouvia a história, né? Que foi contada. O quanto a história oficial, né? Essa história que a gente aprende sentada ali, desencantado, né? No banco das escolas, ela não tem nada a ver com a história, como ela foi vivida, né, de fato. Esses meandros da história que ficam como curiosidade ou como extraoficial. Fiquei pensando na potência que tem uma manifestação como o Jongo, né, histórica, sociológica, matemática, ecológica, o quanto de saberes que poderiam ser trazidos, né, para as crianças, por exemplo, na educação. E aí a minha pergunta é no sentido de quais as experiências já vividas aí nesse diálogo com a escola, se acontecem essas rodas educativas, né, se tem esse retorno, me interessou muito assim, essa relação com a pedagogia mesmo, né, como que essas experiências chegam, se chegaram, ou se elas ainda são, vamos dizer assim, tímidas, se ainda essa relação fica muito pontual, né? Ou se já tem bastante esse lugar de trocas com a escola. Nossa, hein? Que dose de garrafada, que bulimento, hein, amores e amoras? Nossa, nossa, nossa, nossa. Daqui a pouco a gente volta, feras. Mas eu andei Acabamos de ouvir o grupo de Jongo, Filhos da Semente, grupo da mestra Jociara, que temos a honra de ter hoje aqui com a gente. O que ouvimos foi a participação do grupo na Virada Cultural de Indaiatuba em 2015. Gente, confere lá no YouTube, entendeu? Tem lá uns vídeos, né, do grupo da mestra Jociara, Filhos da Semente, que é espetacular, inclusive um vídeo super lindo, de 6 minutos, né, que a mestra conta com mais detalhe, né, da história, mostra o grupo. Se eu fosse você, eu não perderia. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras, que é Suelen Ribeiro, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Estão se cuidando, gente? Continuem utilizando as máscaras todas as vezes que saírem de casa, lavando bastante as mãos, utilizando álcool gel e mantendo o distanciamento social. Cuidado com a nossa vida, não tem preço. E é por esse cuidado, a vida também, que nós da Inquimpa estamos gravando o Diáspora de forma remota, à distância. Então, continue acompanhando a gente e tudo de bom para nós. Saúde! Bem, no bloco anterior, Fafi fez um bulimento à mestra, né? Fez um bulimento para nós, né? Para pensar, né? O Jongo hoje, né? Na pedagogia, nas escolas. E eu vou passar a palavra agora para a mestra, dar continuidade nessa nossa conversa, nessa nossa dose de garrafada aqui espetacular. É com você, mestra. O terreiro é seu. Ó, depende. Na escola, no sistema, não tem entrada para nós, né? Detentores da cultura. Por isso, inclusive, que eu fui para a academia. Eu fui com um papel. Eu fui na academia somente para buscar um papel. Esse papel ser a chave para eu poder entrar e fazer o meu trabalho e dizer para eles minha história. Eu que conto. Quem não sabe quer contar. Eu fiz até uma letra de um jongo com esse verso. Minha história é eu que conto. Quem não sabe quer contar. Mas eu não vou deixar. Por conta disso, eu fui para a academia. Porque eu tendo um diploma de pedagogia, eu tenho uma sala de aula. E eu tendo uma sala de aula, a sala é minha, eu faço o que eu quiser. O diálogo com os alunos é perfeito. Porque eu trabalho com crianças, com adolescentes e jovens que têm cabeça aberta, estão aptos a filtrar e aprender tudo que a gente... Nós somos os manipuladores de mente, os professores são os manipuladores de mente. Então depende da gente o que a gente vai passar para eles. Aí vem o sistema e nos dá uma cartilha pronta e nos dita, você vai falar isso, isso e isso. E assim foi a vida toda. Assim colocaram na nossa mente que Princesa Isabel nos deu a liberdade, coisa que a gente sabe que é errôneo. Só que não. Só que eu, como professora, como pedagoga, hoje, eu chego dentro da sala de aula e com o papel, né, o diplominha escrito, você está apta, eles não têm o que fazer. Eles me contratam e me dão a cartilha para que eu possa passar. Eu fecho a cartilha e abro a minha. E aí eu passo o que eu quiser. Quando eles descobrem, eles me mandam embora. Mas eu já fiz o que eu tinha para fazer. Porque uma vez que você fala com a criança e com o adolescente, ele assimila aquilo que você falou, porque o professor tem um grande papel. Quando o professor perceber, né, a importância, né, e o poder que ele tem sobre a mente dos seus alunos, ele vai perceber que ele pode criar seres humanos e cidadãos consciente da verdade e que possa reproduzir a história verdadeira. É só não se deixar corromper pelo sistema. Quando eu fui para a universidade, quando eu fui para a faculdade, quando eu fiz pós-graduação, todo mundo achou, perdemos uma jongueira. Não, não perdeu. Eu não sou acadêmica e jongueira. Eu sou jongueira, que pegou um diploma acadêmico para poder passar o jongo, para poder passar a minha história enquanto preta nesse país, a minha história dos meus antepassados. É isso que o povo preto precisa se empoderar e pegar e entrar no sistema. Eles me mandam embora, não tem importância, eu vou para outra escola, eu já passei. E eu esfreguei na cara de muito sistema burocrático de escola, da lei 10.639. E eu chegava na escola e perguntava, viu, vocês sabem da lei 10.639? Ai, não, a gente não... O que, que vocês fazem? É lei? A gente não faz nada porque não tem profissional qualificado para isso. Eu mostrava o meu currículo, sou profissional qualificado para isso. Agora vocês vão ter que me contratar ou eu vou denunciar a escola como se não tivesse. Como que não tem, vocês vão ter que colocar um profissional. Muitos não me contrataram, mas contrataram, fizeram alguma coisa. Outros falaram, vamos ter que aturar e tiveram que me engolir. Porque as portas não se abrem para a gente. Então a gente mete o pé na porta do sistema e vamos transformando o sistema de acordo com o que a gente quer que seja. Vai demorar, é um processo lento, porém necessário. É isso mesmo, mestre. É fogo no parquinho. É fogo no parquinho, nesse parquinho oligárquico, colonial, racista, que quer e que vem nos matando há 520 anos, entendeu? Mas nós estamos aqui resistindo, permanecendo. Eles fizeram um planejamento de nos matar, mas nós fizemos algo maior. Nós nos comprometemos em nos mantermos vivos. E é isso que a gente vai fazer. A vida permanece e vai permanecer porque nós somos resistência. Muito linda a sua fala e o quanto eu me vejo nela, sabe? Porque, mestre, eu também fui para a universidade com essa estratégia. Com a estratégia de furar bolhas, com a estratégia de ocupar esses espaços e contar as nossas histórias a partir da nossa ótica, da nossa vivência. Espetacular. E também sendo educadora, mestra, eu também penso como a senhora. Não importa se nos manda embora, né? Não importa se porque as instituições, elas não estão realmente para nos receber, né, mestra? As instituições estão para distensionar esses conflitos, né? Que para mim eu chamo de resistência, né? Maravilhosa, mestra. E que desculpa é essa, né, gente? Também que não cola mais de falar que não aplica a lei 10.639 porque não tem profissional qualificado, né? Como é que a gente pode justificar uma qualificação para falar de Napoleão, para falar de... Entende? E a gente não sabe contar a nossa própria história? Quer dizer, é uma grande mentira também para manter o racismo... E é isso mesmo, chegar nas escolas e falar a lei. Porque é lei, né? É uma lei conquistada pelo movimento negro, não é opcional. E assim, já passou da hora, a gente tem muito, muito conteúdo, muito material criado aí, pessoal aí que trabalha, né, nas redes. A própria Inquimpa tem muito material de formação sobre a Lei 10.639 e tantos outros grupos e coletivos e coletivas. Não dá mais para ficar com essa mentira de que não tem profissional qualificado. Se a gente não tem condições de contar nossa própria história, saber quem somos, de onde viemos, né? A gente não tem condição de estar numa sala de aula. Então, peraí, né, gente? Vamos mudar isso aí. E para apagar as nossas histórias, né, nos invisibilizar, mas nós permanecemos e nós estamos lá mesmo, com o pé na porta. E eu acho que é isso mesmo, mestra, é com o pé na porta mesmo, é fogo no parquinho, é isso mesmo. E quanto à lei, mestra, eu estou com uma coisa agora, sabe, de dizer o seguinte, porque esse sistema colonial, mestra, coloca lá as pessoas que eles querem colocar para justamente fazer isso que a senhora colocou aqui, sabe, tão muito bem colocou aqui, sabe, que é de fazer essa lavagem cerebral, né, nas mentes, né, destroçar, né, o cognitivo, né, e contar assim a partir daí, né, um olhar a partir de uma ótica universal que nos faz engolir, né? Porém, a gente não engole, né, mestre? A gente vai com os pés na porta e diz de fato que assim é uma lei. E agora eu tô assim, é uma lei. Tá? É uma lei. Então é inadmissível, se é uma lei, a lei não ser aplicada. A lei é clara. E quando você não se aplica à lei, existem formas e estratégias e maneiras, né, jurídicas também de se fazer quem não cumpre a lei. Porque se você não cumpre a lei, você é um criminoso, né? E se é uma lei, você tem que cumprir a lei. E aí, mestra, eu gostaria, né, que a partir disso, né, da questão da lei, né, que ainda não é aplicada com seu devido, né, com a sua devida importância nos espaços, né, nas instituições educacionais, né, as pessoas ainda acham que é um evento e não entende como um currículo que está na lei de diretrizes e bases, eu gostaria que a senhora deixasse aqui, já indo para as considerações finais, né, porque, enfim, esse programa, ele é curto para abarcar uma imensidão, uma coisa, enfim, tão grandiosa como é o jongo, né? Mas que já está dando aqui um bulimento necessário para a gente entender a importância de se conhecer, né? Eu gostaria que a senhora deixasse aqui como consideração final, assim, diga mesmo o que a senhora quiser dizer mesmo do fundo do coração, que a senhora viu aqui que a gente é do fogo no parquinho, entendeu? Porque a maior parte desses podcasts, são educadores que escutam, né? Público geral, mas também muito educadores, né? Vem escutando muito, né? E a gente está realmente nesse lugar mesmo de criar material, né? Criar discussões e bulimentos, né? Para aplicação da lei, né? 10.639/03 e a 11.645/08. Então, eu gostaria que a senhora aqui, na consideração final, falasse aqui de fato, sabe? De educador para educador, a importância da lei, certo? Desse aqui um recado mesmo, assim, sabe? Para que esses educadores, né, que se negam ainda a olhar para a lei, com a importância que a lei tem, né, falar de cultura afro-indígena, afro-diaspórica, né, nesse território, falasse mesmo, sabe, mestre? Desse aí o seu recado para esses educadores entenderem de uma vez por todas, né, de que não é uma escolha, de que é lei, e que se não cumpre a lei é crime. É com você, mestra. Bom, antes de falar com os educadores, agradecer aí a vocês pelo convite, né? Uma honra poder falar com vocês, poder falar daquilo que nos aflige, porque isso não é um... Não foi assim, fala do jongo, que é a minha zona de conforto, eu amo falar do jongo, a minha cultura, mas na verdade é um fogo no parquinho, como você disse, Joyce. Muito obrigada por essa oportunidade de poder replicar meu pensamento, e eu espero que esse pensamento chegue mesmo a mais pessoas e que consiga, né, atingir e pessoas que tinham dúvida e que acham que estão sozinhas, não estão. Bom, professores... Amados, amigos que estão ouvindo e que também fazem parte, né, desse movimento que é contar a nossa história, contar e mostrar quem nós somos e sair da invisibilidade. Nós somos os detentores, nós sabemos a história e não podemos deixar que nos manipulem. Somos nós os manipuladores de nós mesmos. Somos nós que temos que ir lá e mostrar quem nós somos. Não fica esperando que te deem uma oportunidade, porque não vão dar. Mas a oportunidade é sua. A história é sua, é minha, é nossa. Então nós precisamos nos representar. Chega de pessoas nos representando. Chega de vozes falando por nós. Vozes omitindo a nossa história e falando o que quer. Isso só foi feito porque nós permitimos. Então vamos lá, somos nós que vamos recontar essa história e recontar da maneira correta. Porque os protagonistas somos nós e até hoje nós não protagonizamos essa história. Está na hora da gente criar coragem, da gente deixar que os nossos antepassados, que eles se sintam representados por nós. Parar de deixar que toda a luta, de todo o sangue que foi derramado por ele, seja em vão. Nós precisamos ter coragem. Vai lá e fala, olha, é lei. E se você não cumprir a lei, você é criminoso, porque pelo que eu sei, quem não cumpre lei é criminoso. Vai, se enche. A gente precisa ler mais, sair mais da frente do computador e do celular e ler. Vamos ler as diretrizes, vamos ler as leis, vamos ler como que a gente pode fazer com que a lei seja cumprida. Porque se é lei, ela tem que ser cumprida. E se ela não for cumprida, a gente tem que ter base para cobrar, a gente tem que saber como. E isso só através da leitura. E a internet, ela nos ajuda, mas ela atrapalha muito, porque ela tem um fator de distração muito grande, que faz com que a gente viaje, que faz com que a gente saia do foco principal. Eu não sou contra a internet, viu, gente? A internet me ajuda muito. Mas eu acho que a gente precisa incentivar mais a leitura, porque a leitura nos dá foco. A internet faz com que a gente perca muito o foco. Então vamos procurar leituras sérias, formas sérias de atingir os nossos objetivos e fazer com que a nossa história seja contada de maneira correta, tá? Para que a gente possa ter a retratação necessária, porque o nosso povo ainda sofre retaliação do colonialismo, muito, e não é justo conosco. Eu não queria vir para essa terra. Os meus antepassados não queriam vir. E se eu estou aqui, foi porque me obrigaram a estar. E agora eu não vou mais sair. E vão ter que me aturar, e vão ter que me engolir,